Autorizar a decolagem, pista no zero, vento 120 graus, 12 nós. Autorizar a decolagem, dá no zero, gol, 970. Zona 098, o Centro Recife solicitou que mantivesse o perfil de saída. Tá ok, 98. Zona 701 ao 300-4221. 4221, chame centro Recife, 128-8, torna ativa 126-0. Gente, 28-8, 26-0, 4221. Controle Salvador, boa noite, é o gol 1170, passando 1700 na Pucca de Pá. 1170, contato radar, suba via Pucca, para nível de voo 370. Via Pucca 370, voo 970. Torante, Salvador, SM 6258, com a Bravo 6250. 6258, boa noite, sem identificação, desça via Chegada Mari, para nível de voo 050, altímetro no 09. Identificou, descendo a 50, 18, via Mário, acionando a 258. Quando você está de voz, tá, viu, Duda? Também a 258, após Pavog, autorizado e TAP. Pavog, 2 TAP, acionando a 258. Na 098, chame agora o centro Recife, frequência 125. Alternativa 125, decimal 45. A frequência primária saiu ininteligível. Área do centro Recife, 126, decimal 85, para o gol na 098. 2085, 2585, no 098, bom disponente. Após pelô, desça e mantenha 2.6. Cada sinal ILS, X-ray da pista no zero, informe estabilizado. Pelô, voa zona e reforço estabilizado, na 3891. 170. Diga. Possibilidade de voar Zipa ou Campina Grande, ó. Passo na geração, gol no 170. Agora. Pode voar Zona 3891? 3891 não mantém a Pelô, após Pelô Duna. Pelô Duna, tá 3891. Uno 170, vou em Campina Grande. Maravilha, Campina Grande, muito obrigado. Gol no 170. Decimal 45. Uno 1170, controle Salvador. Possível, Uno 170. Para centro Recife, 126, decimal 85. Alterna 125, decimal 45. 2085-2545, gol no 1-7-0, boa noite. M258D, sem mantenha 3 mil pés. Desça para 3 mil pés, ajuste de altímetro na 0-noite. 3.018, Xené, 58. Controle Salvador Azul 4062, informação Bravo, Ramalho, para 1-5-0. 4062, boa noite, SM, identificação, essa via, chegada a Mari para nível de voo 050. Via, chegada a Mari para o 050. 4062, após Pabog, voa Itap, em Itap, intercepta a via chegada. Após Pabog, Itap, azul 4062. Zona 3891. 3891, no torre 118, decimal 95. 295, boa noite, Zona 3891. 5-8, desse em montanha 2010, autorizado no final de agosto. 102.000, autorizado o X-Ray, o X-Ray 62, 5-8, chamará, está avisado. Salvador, boa noite, TAM 3891, 9110. Noite, TAM 3891, altímetro no 0, no 8, vento 120 graus com 10 nós, com 10 nós, tem pouso autorizado, pista no 0. Em livre pouso, na 110, TAM 3891. Um, solo 06, à direita solo 21 decimal 9, boa noite. 219, boa noite, na 389. 258, torre 198, decimal 95. 295, torre, excelente. Oi, boa noite, professor. 062, D, se não tem 2 mil, tá aí, já. Oi, final do X-ray, Campo. Para 2 mil pés, ajuste no 0, no 9, azul, 40. Para 1 no 0, no 8. Ajuste no 0, no 8, azul, 40, 62. É 258, solo 13 à direita, solo 21 decimal 9, boa noite. Lembrando à direita, 29, solo estrenamento 258, boa noite, bom trabalho. Salvador, eu chamo a minha 258, grana. Oceania 1258, Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chame antes da Juliette. Alfa 10 azul 4062. 4062, agora com a torre 1 no 8 decimal 9. 1 no 8 decimal 9 5, azul 4062. Salvador, azul 4062, final pista 1-0. Altímetro 1-0 no 8. O vento 1-2-0 graus com 0-9 nós. Tem pouso autorizado, pista 1-0. Teve pouso 1-0, azul 4062. Portão 05. 2, solo 820, à direita, solo 21, decimal 9, bom dia. Eco 219, bom dia, passa. Azul 4062, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, pro 1, Azul 4062. A 908 está no escuta do controle? A 908, a frequência do controle é 120 decimal 8. Controle Salvador, passaria do 2224. Passaria do 2224, aciona identificação, voe e TAP. Em TAP, intercepta a via chegada. Poste no ideal de descida. Já no ideal de descida? Desce e mantenha a nível de voo 060 08. Descendo para 060, passaremos 22 por passo. Salvador 2608. 608, acione a identificação autorizada via chegada a Mari. 08. É, poderia repetir para o 6908? 2908, autorizado via chegada Mari. Esse mantém a nível de voo 0. É, o final da mensagem não foi compreensível. É, qual é o nível? Azul 6908, nível de voo 050 via Mari. Via Mari 50. 6908. Boa noite, Oceano, identificação autorizado via chegada Mari. Desça e mantenha nível de voo 070. Ok, desce até o 070 na Mari, voo 970. Okay. 908, está autorizado manter a presença 01 para aproximação. Reporte para início de redução. Azul 6908, como recebe o controle? Agora recebe pela 205. Azul 6908, está autorizado manter a presente velocidade, número 1 para aproximação, reporte para início de redução. Gente, 6908. Essa transmissão, às vezes, ela some, assim. Essa palavra some, depois volta. Eu vou fazer um cheque com outras aeronaves, dependendo do resultado e o controle. Tá ok. Pode voar direto do Duna, ou 6908? 6908, afirmativo, autorizado Duna. Duna, 6908. Passarei do 2224, desça e mantenha 3 mil pés. Ajuste de altímetro no 098. Descendo para 3 mil, ajustado no 098. No 6908, desça e mantenha 2 mil pés, autorizado, sinal ILS, atitude da pista no 0, informe estabilizado. Ciente 2 mil, repasse estabilizado, atitude da 1 no 0, azul 6908. Está com a velocidade de redução? 250. Edo 2224, emite redução de velocidade para 2109. Vai seguir um entrar a 190, agora 2 horas e 9 minutos. Reduzindo para 2109, 2224. No 972, desse mantenha 4 mil pés. Está livre da restrição de altitude em picape. Só entendeu 4 mil, controle do 972. No 972, desse mantenha 4 mil pés, altímetro no 098. Está livre da restrição de altitude em picape. Ah, ok, agora 5, autorizado 4 mil, livre da restrição de picape, voo 972. Voo 972, redução de velocidade para 2109. 2109, voo 972. esquece, azul 6908. 6908, torre 1918, decimal 95. 1895, obrigado. Paredo 2224, e só autorizando. Espero desse que mantenha 2010. Calma estabilizado. Viu, reportaram estabilizado. Torre, boa noite, azul 5, 6908, sinal da 90. Norte Azul 6908, altímetro 1018, o vento 120 graus, com uma dúzia nós, 12 nós, em pouso autorizado, pista no zero. Livre, pouso na 10, 1018, Azul 6908. Controle agora em construção visual, autoriza 2000, o Gol 972, com 209. Chegou o Gol no 972, autorizado 2000 pés, e ele é X-Ray da pista no zero, informe estabilizado. Toma aí, 972. Saredo 2224, estabilizando. Saredo 2224, torre 1, 1, 8, decimal 95. 118.95, grato. Salvador, passaredo 2224, boa. Passaredo 224, tem aproximação número 2, aguardando que está livre, altímetro 1, 0, 8. Positivo, aguardando, autorização para pouso, 2224. Solo 36, à direita, solo 121, decimal 9, bom dia. 29, mano. Seu microfone tá com problema, a senhora começa a falar, a voz some. Ativo. Como recebe agora? 5%. Bono 972, vai seguir um ATR 72, agora 7 milhas, na final. Sim, entendido, 749, 972. 972, agora com a torre 118, decimal 95. 895, até amanhã. E Salvador, muito boa noite, voo 972. Voo 972, continue a aproximação, bate pitalito. Aguardo. Passaredo 2224, boa noite. Boa noite, passaredo 2224, táxi aprovado via Alfa, Juliette, remoto 12. Juliette? Remoto 12, bate 1. Ah, positivo, obrigado. Táxi aprovado via Alfa, Juliette, portão 02. Alfa, Juliette, portão 02.